quando meu olhar encontrou o seu, se confirmou que o nosso caminho o Senhor traçou. Saber que foi você que ele preparou para mim. Então somente a morte poderá nos separar. Fora isso, o que contra nós vier, novas emoções passei a viver.